M6720, chama Recife na frequência 136-25. 13325. Táxi Gol 601 com 142 a bordo, 3h45, alterna na Campinas. Zero 02 Salvador, autonomia de. Autorizado, táxi após para ingresso pista no 7 com meu Golfito. Autorizado, ingresso, reporte, pronto para decolagem, o meu Papa Tan. Olho 601, boa noite. Autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 1, centeno no 02. Sim, decola da 10, o Olho 601. 4206, chama Recife na frequência 126.85, alterna 133.65. 2.085, alterna 3.365, azul 4206, obrigado, boa noite. 5.57. Standing by, go on 5.57. Solo Salvador, Oxené 6259, boa noite, estando 01, o postback de funcionamento é pronto. Já aguarde, Oxené 6259, previsão de mais 5 minutos. É o número 2 no setor. Francisco 62, pronto. Solo, tá 3897, tá pronto para o táxi com 221 a bordo. 4 horas e 15 minutos alternando o galeão. Autorizado via parte principal, Índia Alfa, ponte espera 118.6, ajuste no 0 no 0, tem uma boa noite, então 3897. No 0 no 0, pátio Índia Alfa, 118.6, obrigado, boa noite. Romeu Papatango, autorizado a decolagem de pista no 7, vento 1, centeno no 0, nós, Romeu Papatango. Ouro 601, decola aos 1-3, controle 119, decimal 35. 1935, tá microfonia na sua transmissão. Obrigado, boa noite. Gente, vou checar aqui o equipamento, uma boa noite. Alô. Rowan 567, coordinate with your ground staff. After the draft, pass it behind of you. The draft is Airbus 320 of them. After the draft, approve the startup and call me right for taxi. After the kind of, we report taxi go 157. Na presente direita da El, o gol 601 pro 360. Meu Papatango, decolado aos 15, controle 119, decimal 35, vão na esquerda. Ciente, decolou 97, meu Papatango, controle 1935. Positivo. Controle Salazar, o meu Papatango, decolado da 97. Papatango, contratado a sujo 050, foi a Pro de Conde. O meu Gol 20 aguarde para decolagem. Gol 3894, a sua identificação chega na Mari, de São João 050. Corrida 3897, passa no ponto Ceredão 0, boa noite. Boa noite, 3897, ali mantém pista 1-0. Autorizado ali, mantém pista 1-0, 3897. Romeu Golf Vitor, decola aos 17, controle 119, decimal 35. 135, Vitor. Romeu Golfito, contato radar, pro conjunto 100, saída Coral. Copina Coral, Vitor. Meu Charlie Vitor, desça para 1500 pés, QNH 10111, reposta no Tavé Vera Cruz. Corrigindo, Romeu Charlie Cruz. One, oh. 7 on board, moving 03 hours, 46 minutes. 567, approved taxi via India in Alpha until holding point 110. There, call 118.6, altimeter side 1010. Have a good flight and good night. 100 hectopascal. Roger, Golan 567, India Alpha, then holding point runway 10, tower 1160, 1567. Salvador, Golan 273. Lá de 273, informação Vitor, aguarde cópia com fim. Enche da Vitor. 3897, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 1-0, autorizada a decolagem da 1-0, da 3897. 3 com fim de 360 autorizado, aerovia fez o louco 16, decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge, onde após intercepta o eixo da aerovia fez o louco 16. Aciona 5417, controle 119.35. 360 com fim, Pesolo 16, decolada Delta El, Leda Bridge. Interceptando eixo, transponder 5497, controle 119.35, gol 1273. São 3, chame pronto, 1273. 1601, chame Recife na frequência 133, sinal 25. 3325, obrigado, boa noite. Control 1935. 3897, decola 2-1, controle 1935. 3935, obrigado, boa noite. 3897. Boa noite. Salvador Tower, Golan 5, 7, holding point, runway 10. Joe, 1-5, 6, Hammy, clear, line up in wait, runway 10. Line up and wait, runway 1, Golan 5, 7. 0, possibilidade valida. 3840, autorizado, voo de Atlix. Direto Leda, 3897. Siga, Golf, Vitor. Receba modificação em acessão 105. Aguarde com a coordenação. Go, 156, I'm clear, take off runway 10, wind 100, degrees 10 knots. Station off, runway 10, go 156. Meu Golf Tito, plano modificado. Para visual aos 22, submarino 1-05. 05, Vitor. Romeu Golf Vitor, já prosseguiu no eixo do litoral? Ativo, Sérgio. 1-05, mantendo para o litoral após. Formação Vitor para Guarulhos 360, tem autorizado, só um minuto, cobra. Sente, não se escuta para a cópia, corrigindo solo Salvador. Solo para o táxi Oxana 6259, 125 POP, 4 horas, Galeão. Via Indy Alpha, ponto espera 118.6, ajuste no 0 no 0, bom voo, boa noite, Oxenai 62, 59. Indy Alpha, ponto espera 18.6, Oxenai 62, 59, com 1010, boa noite, bom trabalho. Six Zero, radio contact, the climbing hotel 360, Alpha departure. Climbing to flight level 360, go on 567. TAN 3897, suba restrito voo 320. 320, restrito TAN 3897. Oxenair 6259, autorizado a linhagem decolar, pistão no zero, vento 1, centeno no zero base. Dan 3894, desça para 2000 pés, ao QNH 10, 10. Dan 3603, essa identificação, chegada a Mari, desse para o nível 050. Mari 050, identificou, Dan 3603. Autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS 3294. Alô Salvador, gol 1940. 940, tá pronto, cópia? Pronto para cópia. 940, Guarulhos, 3620, nível autorizado, Pêndulo 21. Após, prossegue Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia. Após, direto, Poços, Papatear Lima. Decolador no zero, com curva direita, após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após Elefa e após Sagaz. Aciona 5426, controle 119.35. Autorizado Guarulhos conforme plano de voo, nível 360, primeiro aeroavião, Zulu 21 até Trive, depois direto, Poços. Decola down 10 com curva direita no perfil da Arbor, após Elefa, após Sagaz. Aciona 4. Corrigindo, aciona 5426, controle de saída 10935, gol 1940. Correto, gol 940, no portão 10, chame pronto. Sente, gol 940. para de Dayo de Leda, Oceania 6259? Oceania 6259, autorizado voo direto Leda. Leda 6259. Go 1567, contact Recife, 126.0. 1260, is there a pickup frequency for Go 1567? Go 1567, enable 133.25. 1260, 133.25, thank you, Go 1567. Estabilizado 3894. 3894, chame torre, 18.6. 18 quanto? 18.6. Obrigado. Uno, 18.6. 18.6, obrigado. Salvador, boa noite, 3894. 3894, boa noite, tráfego obstado, tem autorizado posto pista 10, vento 1109, ajuste 10111. 1011, autorizado posto pista 10, 3894. Romil, Charlie Ferreira, ajuste a navegação de modo a passar a Bahia de Todos os Santos, mantendo Jamil e Amistad. O meu Golf Vitor, a 6 milhas de Coral, serviço radar terminado, chame Ilhéus na frequência 120.1. 01, Golfo. A 3603, após ETAP, desça para 2000 pés, QNH 1011. Descida via 1011, desça para 2000 pés. tá passando, o robô tá passando. Tá passando com o Romeu, vou passando, prossiga. Pessoal de instrução, gostaria de solicitar o cancelamento aí da Arabaju e nós direcionar a instrução para Alagoinha. Vai manter o voo IFR e treinar em cima do NDV de Alagoinha. Pouso Aracaju e retorno para Salvador. A gente, Salvador com CDL em Aracaju. Sente, prossegue então para o setor de Alagoinhas, mantendo o nível 090. Irá fazer também toque remetido em Alagoinhas? Negativo, senhor. Vai para Alagoinhas, vai manter o 050, vai fazer a mudança de QDMAI, QDR, trabalhar com um aluno lá em IFR. Sente, então reporte para o regresso, prosseguindo para Alagoinhas. Já vou visão na rota para manter o nível. O nível mínimo lá na FIA é 80. Já vou visão na rota? Vamos manter o 050, conforme ida para o mesmo, altitude, mesmo nível para era para Aracaju. Sente, só confirmou, já vou visão na rota? Afirmativo, várias vezes. Sente, na escuta para o regresso, prosseguindo para Alagoinhas, Romeu Batão. Sente, chamada para o regresso, Romeu Batão. Puxané 6259, chama Recife na frequência 1933, decimal 25. 3325, Puxané 6259, boa noite, bom trabalho. ...3603, autorizado, LS, reporte estabilizado. Não é autorizado, 3603. Romeu Charlie Axway, reporte na rotatória.